dessa água eu não beberei. Eu cansei de dizer, eu jurava que não, mas no fundo eu queria você. A cabeça dá ordens que o coração não aceita. E se o caso é paixão, simplesmente ele nada respeita. De repente, sem mais nem porquê, você liga pra mim. Diz que se arrependeu e promete mil coisas, enfim. Começo a sonhar, me deixo levar, nem penso em medir consequências se de novo eu tiver que chorar. Paciência, o amor me venceu, o orgulho perdeu. A boca sorrindo e os olhos vermelhos, a cabeça de pé e o coração de joelhos. Ah, já não sou dona de mim. Eu jurava que não, e agora estou amando assim. De novo estou amando assim. De repente, sem mais nem porquê, você liga pra mim, diz que se arrependeu e promete mil coisas, enfim. Começo a sonhar, me deixo levar, nem penso em medir consequências se de novo eu tiver que chorar. Paciência, o amor me venceu, o orgulho perdeu. A boca sorrindo e os olhos vermelhos, a cabeça de pé e o coração de joelhos. Ah, já não sou dona de mim. Eu jurava estou amando assim.